Do que é feita a vida? A vida é feita de uma série de acontecimentos que todos eles exigem de nós uma resposta, uma postura. Muitas vezes essas respostas não são respostas externas, respostas exteriorizadas. Mas com certeza todos esses acontecimentos provocam em todos nós mudanças mentais, mudanças emocionais e que acabam por repercutir nas nossas ações futuras, nos nossos pensamentos, enfim, tudo aquilo que nós realizarmos. Alguns interpretam esses acontecimentos como situações fortes, situações de abalo que ocorrem nas suas vidas. E através dessa interpretação, eles acabam desenvolvendo nos dias futuros, levando essas marcas ao longo do tempo. Muitas vezes nós escutamos pessoas dizendo, falando de acontecimentos que ocorreram no passado, na sua vida, mas que ainda hoje vem à tona a todo momento, repercutindo, lhes estagnando, ao invés de servir como uma alavanca, um aprendizado. Outras pessoas encaram esses acontecimentos como desafios, difíceis todos, mas que não lhes detêm na sua caminhada. Todos nós temos situações que nós consideramos fáceis e outras difíceis, mas todas precisam ser compreendidas e superadas. Aqueles que conseguem, normalmente têm uma postura, uma visão baseada na fé, no otimismo, no positivismo, e por isso não se detém nessas questões difíceis. Mas afinal, existe alguma coisa ruim? Algum acontecimento é negativo? Muitas pessoas, ao ouvirem essas duas perguntas, já começam a enumerar nos dedos esses acontecimentos que julgam serem ruins, negativos. Mas esses adjetivos que nós damos para tudo que acontece não são dados por nós em virtude da nossa bagagem, das nossas experiências, dados em virtude do que nós gostaríamos que acontecesse e não aconteceu. Nos frustramos e, através disso, classificamos as coisas. Até com as pessoas nós fazemos isso. Quando nós gostamos ou não gostamos, nós colocamos o nosso senso crítico de acordo com aquilo que nós trazemos. Existe alguma coisa ruim? Aquilo que é ruim para um pode ser bom para outro. São os pontos de vista que nós tecemos sobre as coisas. E esses pontos de vista, como eu disse, são baseados nas nossas experiências, são baseados nas influências que nós trazemos no nosso dia a dia, porque existe uma cultura de sermos semelhantes, sermos iguais, até mesmo naquilo que nós entendemos. Então, se todos ou muitos dizem que uma coisa não é boa, nós copiamos. Aquele que experimenta pensar, se conhecer e agir diferente, acaba descobrindo novas possibilidades. E o que é feita a vida? É feita de muitas oportunidades. É feita de aprendizado e de crescimento. Repetimos várias vezes que muitos irmãos nossos maiores trouxeram no mundo, através do seu trabalho, da sua dedicação, muitas coisas que nós hoje usufruímos, seja na área do conhecimento, seja nas questões práticas. Em qualquer lado que nós olharmos, nós vamos encontrar pessoas que vieram e fizeram. E muitas vezes nós percebemos apenas aquelas que vieram e não percebemos aqueles que estão hoje do nosso lado, vivendo no mesmo tempo que nós. Uma dessas pessoas eu poderia citar é o Frei Jaime Bêtega. E dentro desse contexto de hoje, ele teceu uma frase bastante interessante. Ele diz: conhecer-se profundamente é algo encantador. É fonte de harmonia, condição para estabelecer uma convivência saudável. É um exercício de humildade e fonte de serenidade. Pensemos nisso. Que Deus Pai nos abençoe e que assim seja.